Sim, é verdade, é uma boa nova que nós, mais uma vez, temos um serviço a funcionar e, portanto, a prova é que funciona e, portanto, é sempre um motivo de alegria nascer alguém, não é? E isto é a prova que realmente nem sempre, não podemos nenhuma dizer que estamos a 70 km de Coimbra e que temos um serviço que funciona a 70 km. Temos de ter um serviço local que funcione nos momentos mais necessários, nos momentos em que é necessário prestar assistência a alguém que está doente. E nestes casos acho que prestamos o serviço que era necessário, tudo correu bem, dentro da normalidade, estamos muito felizes, muito contentes por tudo que pode acontecer e esperamos que isso seja realmente um presságio para que as coisas continuem a funcionar bem e que nós continuamos a ver muito em breve o Conselho de Oliveira do Hospital, e neste aspecto já não é como Presidente da Fundação, mas como oliveirense, que as coisas corram para que tenhamos um serviço de urgência condigno com a região. De maneira nenhuma aquilo que temos neste momento se adequa à nossa região, ao nosso Conselho. Acho que precisamos de muito mais, merecemos muito mais. E é necessário que realmente o poder olhe para nós, para o interior, que com as mesmas necessidades, com as mesmas necessidades de ter as mesmas ofertas, que aqueles que vivem nos grandes centros, porque senão cada vez vamos assistir a uma maior desertificação do interior. E não vamos ter ninguém a vir a querer viver para o Oliveira do Hospital quando tem um serviço de urgência a 70 km ou 80 km. De maneira nenhuma. Não, é isso que nós vamos continuar a lutar. Fundação Aurelimar Diniz e os seus profissionais esta madrugada conseguiram responder positivamente a esta urgência, portanto conseguiram dar assistência a esta grávida, esta bebê nasceu, portanto já foi depois encaminhada para a maternidade, mas é sem dúvida um sinal de que é preciso que se faça alguma coisa em Oliveira do Hospital. Veio mesmo no tempo certo esta ocorrência também. Nós estamos cá para dar solução às carências, não é? Aquilo que eu sempre disse, realmente a solução das urgências passar pela Fundação, podem ter a certeza que tem uma porta aberta e que nós estamos cá para dar o nosso melhor, não é? É isso é que nos interessa, é assistir a população e que a população não fique a descoberto, que não fique num beco sem saída, que é aquilo que tem acontecido infelizmente ultimamente. Quer dizer, a população vai para os serviços de urgência para um lado e para o outro, depois fica lá abandonada e tem que vir táxi para o Oliveira do Hospital. Isso não serve nem nenhuma à população que tem de Oliveira do Hospital.